tal de Golias, pensou que vencia o filho de Jessé. Mas ele não sabia que Davi tinha o poder da fé. Era inexperiente, mas tinha na mente a certeza que Deus lhe deu. Partiu pra cima dele, gritou para o povo: gigante sou eu. Pra ser vencedor, tem que nascer de Deus. Levantar a espada e cortar a cabeça dos filisteus. Pra ser vencedor, tem que nascer de Deus. Levantar a espada e cortar a cabeça dos filisteus. Se estás desanimado, vai ficar de lado, assim não vai vencer. Dá a volta por cima, sacode a poeira pra não perecer. Davi está vencendo, os filisteus correndo, fugindo daqui. Pega tua espada, entra na batalha pra não sucumbir. Pra ser vencedor, tem que nascer de Deus. Levantar a espada e cortar a cabeça dos filisteus. Pra ser vencedor, tem que nascer de Deus. Levantar a espada e cortar a cabeça dos filisteus. Levantar a espada e cortar a cabeça dos filisteus.